durante estes vários dias fomos percorrer praticamente todos os distritos de Portugal continental, porque humanamente não é possível, nem financeiramente, ir a todos os locais. Vamos tentar sempre abordar, em particular com os mídia, alertar, denunciar um ou dois temas. Hoje, essencialmente, é a questão do amianto, que é uma autêntica vergonha nacional. Como saberá, o amianto é uma substância cancerígena, comprovadamente. Há um estudo internacional que prevê que até 2030, ou seja, em cerca de 10 anos, vão morrer na Europa 500 mil pessoas por exposição ao amianto, e continuamos a ter centenas de escolas em Portugal com amianto. O que é impressionante é que há uma lei já aprovada há sete anos para retirar o amianto. Ou seja, este governo tem sempre milhões para reformas vitalícias com retroativos de políticos, para milhares de milhões para a banca, para as parcerias público-privadas, mas para proteger a saúde de milhares de crianças, funcionários, professores que estão diariamente expostos a esta substância cancerígena, não tem dinheiro. E ainda mais incrível é que é proibido, não sei se sabe, a nível de instalações pecuárias em Portugal, é proibido abrir uma instalação, digamos, em termos de pecuária, peço desculpa, para instalações de efeitos de pecuária, é proibido abrir se tiver estruturas de amianto, porque de facto é perigoso para os animais. Mas permite-se que centenas de escolas continuem a ter, digamos, estruturas de amianto.